Além de ser o analista político mais antigo do Brasil, Vilas Boas Correia conheceu a intimidade de uma das figuras mais importantes da história do país, a do ex-presidente Getúlio Vargas. Tá aqui, eu vou escrever o diário, né? Seu diário, já se conhece. Ele escreveu durante o primeiro mandato, quando ele foi recolhido, esse diário não foi encontrado, misteriosamente, constituído numa demoradeira da cidade da BC. Ele, quando ele se suicidou, são 2.000 páginas, 2 volumes, uma leitura monótona, o que demonstra que as coisas, uma leitura do trabalhador da cidade. Ele passava as noites despachando o papel, até o último papel, né? Todo dia. Segundo, que era realmente uma pessoa muito solitária, porque não tinha grandes amigos ali em volta dele. E era um gênero, né? Gostava muito dela, não gostava, mas era um jeito que tinha, né? Aquela verdade famosa daquela época, né? Ele entrou muitas vezes atrás de ver ele, até ele gostava daquele espetáculo, só que ele ia lá para ver mulher, né? Escolhia, mandava depois o senhor gabinete dele, né? Convidava ele, passava a noite no carteiro para ver a mulher nascer, né? Já nasci, ele atendeu várias. Mas depois teve uma grande paixão secreta. Pela senhora Aimee Ayer. Essa senhora Aimee Ayer foi uma mulher muito bonita, francesa, que fez por outro no Rio de Janeiro, há algum tempo. Eu fui amante de Eva Lorena, e de não sei se outras figuras, porque o Getúlio se apaixonou. E aqui a gente viu ela na aparição.